Encontrei você, razão pra viver. E o resto agora tanto faz. Tanto faz, o resto tanto faz. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxer você, o resto tanto faz. Tanto faz, o resto tanto faz. Podem achar loucura, largar tudo por amor, mas só quem já amou sabe que quando se encontra o verdadeiro amor, tanto faz, nada mais importa. E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz. Encontrei você, razão pra viver. E o resto agora tanto faz. Tanto faz, o resto tanto faz. Podem achar loucura, tudo por amor, mas só quem já amou sabe que quando se encontra o verdadeiro amor, nada mais importa. E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz. Nada mais importa. E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz. Nada mais importa. Sendo assim, nada mais importa, não.